ficheiro sem. O rosto de Randall, como o do Frank, raramente demonstrava o que ele pensava, apresentando ao invés uma fachada impassível e inescrutável. Naquele momento, contudo, a serenidade habitual do capitão abandonara-o e ele ficou parado na soleira da porta, com o queixo caído e uma expressão no rosto não muito diferente do homem que o acompanhava. Um homem muito grande, num uniforme manchado e esfarrapado, o seu assistente tinha a testa inclinada sobre os olhos, o nariz achatado e os lábios proeminentes e flácidos, características de alguns tipos de retardamento mental. A sua expressão não se alterou enquanto olhava por cima dos ombros de Randall, não demonstrando nenhum interesse em particular, nem em mim, nem no homem inconsciente no chão. Recuperando, Randall entrou no aposento e inspecionou o aro de metal em torno do tornozelo de Jamie. Pelo que estou a ver, andou a danificar propriedade da coroa, minha jovem. Isso é crime passível de prisão por lei, como sabe. Sem falar na tentativa de ajudar um prisioneiro perigoso a escapar. Havia uma centelha de divertimento nos seus olhos cinzento pálidos. Teremos de arranjar alguma coisa adequada para si. Enquanto isso, com um puxão, obrigou-me a levantar. Puxou-me os braços para trás, amarrando os meus pulsos com a corda. Lutar era obviamente inútil, mas pisei nos seus dedos do pé com toda a força, simplesmente para dar vazão a um pouco da minha frustração. Ai! Virou-se e deu-me um empurrão, de modo que as minhas pernas bateram na cama e eu caí, parcialmente deitada no cobertor áspero. Randall inspecionou-me com uma sombria satisfação, esfregando a ponta arranhada da bota com um lenço de linho. Fitei-o com ódio e ele soltou uma risadinha. Não é nenhuma covarde, tenho de admitir. Na verdade, combina bem com ele. Com um gesto da cabeça, indicou Jamie, que começava a mexer-se um pouco. E não lhe posso fazer um elogio melhor do que este. Apalpou cuidadosamente a garganta, onde se via uma mancha escura pelo colarinho aberto. Ele tentou matar-me com uma das mãos, quando desamarrei. Aliás, quase conseguiu. Pena que não tenha percebido que ele é canhoto. Uma atitude despropositada da parte dele, retorqui. Sem dúvida, disse Randall, balançando a cabeça. Não creio que a senhora vá ser tão descortês, não é? Mesmo assim, por via das dúvidas, voltou-se para o enorme criado, que estava simplesmente parado na soleira da porta, os ombros curvados, a aguardar ordens. Marley, disse Randall, anda cá e revista a senhora, para ver se encontras alguma arma. Observou com um ar divertido, enquanto o homem tateava desajeitadamente a minha pessoa, finalmente encontrando e retirando a adaga. Não gosta do Marley? Perguntou o capitão, observando-me, enquanto eu tentava esquivar-me dos dedos grossos que me apalpavam com demasiada intimidade. É uma pena. Tenho a certeza de que ele está muito interessado em si. O pobre Marley não tem muita sorte com as mulheres, continuou o capitão, um brilho malicioso nos olhos. Não é, Marley? Nem as prostitutas o querem. Fitou-me com um olhar significativo e um sorriso malévolo. Grande demais, é o que dizem. Ergueu-me das sobrancelhas. O que é uma opinião interessante, vinda de uma puta, não é? Ergueu a outra sobrancelha, deixando bem claro o que pretendia fazer. Marley, que começara a arfar ruidosamente durante a busca, parou e limpou um fio de saliva do canto da boca. Afastei-me o máximo que pude, enojada. Randall, observando-me, acrescentou. Imagino que o Marley iria gostar de diverti-la nos seus aposentos, quando tivermos terminado a nossa conversa. Claro, mais tarde, talvez ele resolva partilhar a sua sorte com os amigos. Mas isso é ele quem decide. Ah, não quer assistir? Perguntei com sarcasmo. Randall riu-se, genuinamente divertido. Posso ter o que chamam gostos depravados. como imagino que já saiba por esta altura. Mas, por favor, dê-me algum crédito por princípios estéticos. Lançou um olhar ao imenso Ordenança, desengonçado nas suas roupas imundas, a barriga a cair por cima do cinto. Os lábios, flácidos e protuberantes, mastigavam e balbuciavam constantemente, como se buscassem algum fragmento de comida. E os dedos grossos e curtos remexiam-se nervosos na virilha das calças manchadas. Randall estremeceu delicadamente. Não, disse. Você é uma mulher adorável, apesar da língua viperina. Vê-la com Marley, não. Acho que não quero ver isso. Além da aparência, os hábitos pessoais de Marley deixam muito a desejar. Os seus também, retorqui. Pode ser. De qualquer forma, não terá de se preocupar com eles por muito tempo. Parou, olhando-me desdenhosamente. Ainda gostava de saber quem você é, sabe? Uma jacobita, é óbvio. Mas de quem? Dos Marischal? Dos Seaford? Provavelmente dos Lovat, já que está com os Fraser. Randall cutucou Jamie, delicadamente, com a ponta engraxada da bota. Mas ele continuou inerte. Viu seu peito subir e descer com regularidade. Talvez ele tivesse simplesmente saído do estado de inconsciência e adormecido. As olheiras sob os seus olhos evidenciavam que ele não tivera muito descanso ultimamente. Até ouvi dizer que é bruxa, continuou o capitão. O seu tom de voz era descontraído, mas observava-me atentamente, como se eu pudesse de repente transformar-me numa coruja e sair a voar. Houve um certo tumulto em Crane's Moor, não foi? Algo a ver com uma morte? Mas sem dúvida tudo isso não passa de superstições tolas. Randall olhou-me especulativamente. Talvez possa convencer-me a fazer um acordo consigo, disse de repente. Inclinou-se para trás, parcialmente sentado em cima da mesa, desafiando-me. Ri com amargura. Não posso dizer que esteja em condições ou com disposição de negociar neste momento. O que pode oferecer-me? Randall olhou para Marley. Os olhos do idiota estavam fixos em mim e ele balbuciava baixinho. Uma escolha, pelo menos. Conte-me e convença-me quem é e quem a mandou à Escócia. O que está a fazer aqui e que informações mandou para quem? Diga-me isso e eu levá-la-ei a Sir Fletcher, ao invés de entregá-la a Marley. Mantive os olhos firmemente desviados de Marley. Eu vira cotos cacos podres dos dentes nas gengivas postulentas. E a simples ideia de ele me beijar, quanto mais, sufoquei o pensamento. Randall tinha razão. Eu não era covarde, mas também não era parva. O senhor não pode levar-me a Fletcher, disse eu. E sei isso tão bem como o senhor. Levar-me a ele e arriscar-se a que eu lhe conte isto? O meu gesto com a cabeça abrangeu o quartinho, o fogo aconchegante, a cama onde eu estava sentada e Jamie deitado aos meus pés. Quaisquer que sejam os seus defeitos, não imagino que Sir Fletcher fosse tolerar oficialmente que os seus oficiais torturassem prisioneiros. Até o exército inglês tem de ter alguns padrões de conduta. Randall ergueu as duas sobrancelhas. Tortura? Aquilo? Acenou negligentemente, indicando a mão de Jamie. Um acidente. Caiu na cela, foi pisado por outros prisioneiros. As celas estão superlotadas, sabe? Sorriu desdenhosamente. Permaneci em silêncio. Embora Fletcher pudesse ou não acreditar que os danos à mão de Jamie tivessem sido causados por acidente, era bastante improvável que ele acreditasse em qualquer coisa que eu dissesse, uma vez desmascarada como espia inglesa. Randall observava-me, os olhos alerta, a qualquer sinal de fraqueza. E então? A escolha é sua. Suspirei e fechei os olhos, cansada de olhar para ele. A escolha não era minha, mas eu não podia dizer-lhe a razão. Não importa, disse eu, cansada. Não lhe posso contar nada. Pense no assunto. Levantou-se e passou cuidadosamente por cima do corpo inerte de Jamie, tirando uma chave do bolso. Posso precisar da ajuda do Marley por um instante, mas depois mando-o de volta para os seus aposentos e você com ele, se não quiser colaborar. Inclinou-se, abriu a argola no tornozelo de Jamie e levantou o corpo inconsciente com uma impressionante exibição de força para alguém de constituição tão delgada. Os músculos de seus antebraços sobressaíam por baixo do tecido fino da camisa, imaculadamente branca, ao carregar Jamie, a cabeça pendente até um banco ao canto do quarto. Indicou o balde próximo com o movimento da cabeça. Acorda-o, ordenou secamente ao silencioso Brutamontes. A água fria bateu na parede de pedra do canto do quarto e espalhou-se no chão, formando uma poça suja. Outra vez, insistiu Randall, inspecionando Jamie, que gemia baixinho, a cabeça movendo-se contra as pedras da parede. Encolheu-se e tossiu sob a segunda enxurrada. Randall deu um passo à frente e pegou em Jamie pelos cabelos, puxando a sua cabeça para trás, sacudindo-a como um animal afogado, de modo que gotas de água fétida salpicaram as paredes. Os olhos de Jamie eram apenas duas fendas embaciadas. Randall atirou a cabeça de Jamie para trás com repugnância, limpando a mão de lado nas calças ao virar-se. Os seus olhos devem ter percebido a tremulação de um movimento, porque ele começou a voltar-se para Jamie outra vez, mas não a tempo de se preparar para o ataque repentino do enorme escocês. Os braços de Jamie envolveram o pescoço de Randall. Impossibilitado de usar a mão direita, agarrou o pulso direito com a mão esquerda e puxou o antebraço firmado na traqueia do inglês. Quando Randall ficou roxo e começou a afrouxar, ele soltou a mão esquerda o tempo suficiente para dar um soco no rim do capitão. Mesmo enfraquecido como estava, o golpe de Jamie foi suficiente para fazer os joelhos de Randall cederem. Largando o capitão lânguido, Jamie girou nos calcanhares para enfrentar o monstruoso Ordenança, que até então ficara a observar os acontecimentos sem o menor lampejo de interesse no rosto atoleimado. Embora a sua expressão se mantivesse quase inerte, ele na verdade moveu-se, pegando na marreta, quando Jamie começou a caminhar na sua direção, segurando o banco por uma das pernas na mão esquerda. Um certo ar de aborrecimento aflorou ao rosto do Ordenança, quando os dois homens começaram a rondar-se devagar à procura de uma oportunidade. Com uma arma mais adequada, Marley tentou primeiro, brandindo a marreta na direção das costelas de Jamie. Jamie desviou-se e simulou um ataque com o banco, forçando o monstro para trás em direção à porta. A tentativa seguinte, um golpe assassino para baixo, teria rachado o crânio de Jamie se tivesse acertado o alvo. Ao invés, o banco partiu-se, uma das pernas e o assento arrancados. Com impaciência, Jamie estraçalhou o restante do banco contra a parede no arremesso seguinte, reduzindo-o a uma moca, porém mais manejável. Um taco de madeira de uns 60 centímetros com a ponta lascada e dentada. O ar, na cela, sufocante com o fumo das tochas, estava parado, exceto pela respiração arquejante dos dois homens e o baque ocasional, surdo e doloroso, de madeira em carne humana. Com medo de falar e de perturbar a precária concentração de Jamie, coloquei os pés em cima da cama e encolhi-me contra a parede, tentando ficar longe deles. Era evidente para mim, e pelo leve sorriso de expectativa, também para o Ordenança, que Jamie estava a cansar-se rapidamente. Já era surpreendente que ele conseguisse ficar em pé, quanto mais lutar. Era claro para nós os três que a luta não poderia durar muito mais. Se tivesse alguma oportunidade, por menor que fosse, teria de ser logo. Com estocadas curtas e fortes da perna do banco, avançou cautelosamente para Marley, forçando o gordo a recuar para o canto, onde os movimentos dele seriam restringidos e ficaria encurralado. Percebendo isso, por algum instinto, o Ordenança deu uma guinada para a frente com um violento arremesso horizontal da marreta, na expectativa de forçar Jamie para trás. Em vez de dar um passo para trás, Jamie avançou e recebeu todo o impacto do golpe no lado esquerdo, enquanto descia o porrete com toda a força na têmpora de Marley. Atenta à cena que se desenrolava diante de mim, eu não prestara atenção ao corpo de Randall, deitado de barriga para baixo no chão junto à porta. Mas quando a ordenança cambaleou, os olhos embaciados, ouvi o arrastar de botas no chão de pedra e uma respiração entrecortada rangeu no meu ouvido. Lutaste muito bem, Fraser. A voz de Randall era rouca por causa do estrangulamento, mas controlada, como de costume. Mas custou-te algumas costelas, não foi? Jamie apoiou-se contra a parede, respirando em grandes golfadas, ainda a segurar o bastão, o cotovelo apertado com força contra o lado do corpo. Os seus olhos baixaram-se para o chão, medindo a distância. Nem tentes, Fraser. A voz não se alterou. Ela estará morta antes de dares dois passos. A lâmina, fina e fria, da faca, deslizou pela minha orelha. Pude sentir a ponta espetar-se ao de leve no canto do meu maxilar.